Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. De coração. São todos vocês que têm amor nas suas almas. Amor para entender uma mensagem de um Deus que é amor. Por isso, menosprezar o Apocalipse, que é de Deus através de Jesus e do Espírito Santo, é o aviso de um amigo. É o mesmo que agir como aquele contra o qual nos alerta Davi no Salmo 41, versículo 9, e Jesus no Evangelho segundo João, no capítulo 13, versículo 18. Ele dizia: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aí ele cita o Salmo 41, versículo 9 de Davi, conforme dissemos. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. E nós estamos nos alimentando com o pão que desceu do céu, o Evangelho e o Apocalipse, que é o Evangelho moderno. E ainda nesse capítulo 13 do Evangelho segundo João, no versículo 20, ele diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim mesmo me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, ou seja, o Pai que está no céu. E este Apocalipse é de Deus. E quando nós o recebemos, não viramos contra ele o nosso desprezo, portanto, não levantamos contra ele o nosso calcanhar, já que nos alimentamos do seu pão, nós não estamos recebendo apenas o Cristo através do Espírito Santo, mas o próprio Deus. O próprio Deus. Então herdaremos a terra, de acordo com o que podemos ler naquela página extraordinária do Cristo, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, constantes do Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 23, e segundo Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. E no versículo 5 desse capítulo 5, no primeiro evangelista, nós encontramos esta promessa de Jesus: bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. O que é que nos pede o Apocalipse constantemente? Perseverança, paciência, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. É a palavra de Jesus na sua carta ao povo da igreja em Esmirna, versículo 10 do capítulo 2 do livro das profecias finais. Vejam aí a paciência, o respeito que devemos ter ao Apocalipse, não procurar decifrar a sua mensagem, considerar que ele seja um cipoal, que você não pode destrinchar, você não pode desfazer, é levantar o calcanhar contra aquele que nos alimenta com um pão, que se nos valermos dele, nunca mais teremos fome. Nunca mais. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ainda é o Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo número 35. Jesus, o pão da vida. Aquele Jesus que multiplicou pães e peixes e que multiplicará a nossa inteligência, o nosso conhecimento com a sua sabedoria eterna, que está lá no profeta Oséias. Gosto sempre de lembrar a vocês. Capítulo 6, versículo 6, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Misericórdia quero, não holocausto. E o conhecimento de Deus, muito mais do que sacrifícios. E Jesus no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 9, versículo 13, nos recorda a palavra do profeta Oséias, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, porque ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então assim sejamos, na humildade perante Deus, ajoelhemo-nos diante da sabedoria, como fizeram os 24 anciãos, e joguemos as coroas para o alto, alegres, satisfeitos, e cantemos, entoemos os cânticos maravilhosos para glorificá-lo, porque ele é árvore e nós somos os ramos, nada poderemos fazer sem ele. Regozijemo-nos, porque aqui está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27, estas palavras: porque o Filho de Deus há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Regozijemo-nos, se soubermos com a nossa fé realizarmos boas obras, porque aí saberemos viver em sociedade. São as boas obras que justificam a nossa vida em sociedade. Porque como lemos para vocês aqui do Êxodo de Moisés, capítulo 9, versículos 8 a 12, a sexta praga, úlceras, quando estamos estudando os flagelos. No primeiro flagelo, nós vemos os homens se contorcerem com úlceras malignas, perniciosas, num golpe perniciosíssimo. E vemos no versículo 8º, que nem os magos, quer dizer, os que curavam, ou pretendiam curar naquele tempo, nem eles se livraram daquela praga das úlceras, daqui no versículo 11, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. E nós temos que nos precatar contra isso. Olha o sol aí, a camada de ozônio ferida. Ela ferida não nos protege dos raios mortais, como deveria. Então, o câncer de pele multiplica-se nas criaturas, nas úlceras. E diz o Apocalipse que os homens, apesar dessa queimação tremenda provocada pelos raios solares, morderiam as línguas e não se arrependeriam. O que significa isso? Apesar de todo esse perigo anunciado, quais são as verdadeiras providências que estão sendo tomadas? E se morder as próprias línguas, irá-se contra Deus? Isso é a linguagem do profeta. Que o sol é uma criação divinal. Então os homens se revoltam contra aquele que criou o sol para nos aquecer os corpos. E não tem culpa se nós ferimos a camada de ozônio e acabamos feridos. Aí é o mesmo que eu já expliquei aqui. Condenar a vítima e absolver o criminoso. Quem poderá sobreviver? Gritam os poderosos da terra no sexto selo. Só aqueles que realmente tiverem amor no coração e reconhecerem que não têm todo o entendimento. Também aos que estudam é bom lembrar. E ao Cristo quem alerta, a quem mais foi dado, mais será pedido. E não podemos esquecer que Deus é amor e com Ele precisamos aprender muita coisa. Nós vimos nos capítulos anteriores o cântico de Moisés, eu li para vocês o Deuteronômio. Mas também já disse que o cântico de Moisés é o decálogo, que se encontra no Êxodo, capítulo 20, versículos 2 a 7, e Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 a 12, os 10 mandamentos da lei de Deus. E o cântico de Jesus é o novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e 15, versículos 12 e 13. É preciso desenvolver a mocidade legionária e os soldadinhos de Deus nesse conhecimento. Por isso, aqui estão os 10 mandamentos da lei de Deus, tão importantes para que possamos sobreviver aos flagelos. É importante que nós os conheçamos. Que os flagelos só ferem aqueles que ferem a lei divina. Os 10 mandamentos da lei de Deus, conforme a Bíblia. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Tu não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás imagem de escultura, nem figura humana alguma do que há em cima no céu, nem aqui na terra, nem nas águas abaixo da terra. E não te prostrarás diante delas, nem lhes renderás culto. Sou eu, o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais dos filhos, na terceira e na quarta gerações daqueles que me aborrecem. Olha a reencarnação aqui, já explicamos isso, mas podemos voltar. Mas que uso de misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Terceiro mandamento. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune o que em vão pronunciar seu nome. Quarto mandamento. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Durante 6 dias trabalharás e farás teus trabalhos todos, mas no sétimo, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, nenhum trabalho farás, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que esteja contigo. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, e descansou no 7º dia. Eis porque o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que teus dias se prolonguem sobre a terra que te deu o Senhor teu Deus. 6º mandamento. Não matarás. 7º. Não cometerás adultério. 8º. Não furtarás. 9º. Não darás falso testemunho de teu próximo. 10º. Não desejarás a casa de teu próximo. Não desejarás a mulher de teu próximo, nem seu escravo, nem sua empregada, nem seu boi, nem seu asno, nem nada do que lhe pertence. Eis os 10 mandamentos da lei de Deus, conforme a Bíblia Sagrada, constante dos livros de Moisés, Êxodo, capítulo 20, versículos 2 a 7, e Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 a 12. Amigos e meus irmãos, os flagelos apresentam fenômenos telúricos, geológicos, revoluções, morais e espirituais. É a agonia do mundo velho, ali se consumam todas as iras divinas, quer dizer, todas as sanções da lei divina, quando ferida, são aplicadas. Se a agonia de um mundo velho é o nascimento de um mundo novo. E quando isso ocorre, vêm novas revelações, porque Deus é longânimo e misericordioso. Em grandes momentos da história, ele manda Buda, Maomé, Confúcio, Moisés, os profetas, Kardec, manda tantos irmãos, pregadores, e acima de tudo, ele próprio comparece e deixa o seu recado. E nós absolutamente não podemos esquecer. Se nós vemos no capítulo 16, versículos 8 e 9, calor e fogo, quarto flagelo. Vemos no quinto flagelo, Apocalipse, versículos 10 e 11 do capítulo 16, que a taça das trevas é derramada sobre o trono da besta, ficando o seu reino mergulhado em trevas. Nós vemos também que Jesus avisa no versículo 15 do capítulo 16, antes do Armagedom, ele diz que vem sem demora, como ladrão, de repente, de surpresa, e nos aconselha a estarmos preparados para recebê-lo. Essa taça das trevas, derramada sobre o trono da besta, ficando o seu reino mergulhado em trevas, trata-se da escuridão, da ignorância estabelecida pelo desconhecimento das coisas espirituais. Coisas que temos que estudar sempre. Ao invés de ficarmos tolhidos por esse consumismo desbragado, já expliquei aqui que absolutamente não sou contra o progresso da vida humana, do comércio, o desenvolvimento da indústria. É preciso haver um mercado interno, todos têm que ter trabalho. E hoje as fronteiras caem no mundo inteiro. Mas é que não podemos colocar as coisas espirituais abaixo das materiais, senão subverteremos a ordem natural das coisas e sofreremos. E para que haja equilíbrio em todos nós, eu me socorro destas palavras de Jesus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Guardaram? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É preciso dar o banho lustral das coisas espirituais sobre a intelectualidade humana, para que os intelectuais, que são como luzes no mundo material, não errem e não espalhem a treva. O Apocalipse e a intelectualidade divina. Muitos escrevem contra ele, fazem análises estranhas, porque não querem entender aquele ensinamento de Paulo o apóstolo, que as coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. A intelectualidade sem Deus é um perigo, que as almas vão se tornando secas. E aí vem o desencanto. Quantos livros escritos que os fatos modernos desmentem. Até Einstein tem as suas descobertas abaladas. a intelectualidade banhada pela luz espiritual, a de fazer crescer na terra, vencendo todos os flagelos, suplantando a consumação da ira divina, a política de Deus, que não é de nenhum partido religioso ou não religioso. É uma política firmada no Deus divino, não no Deus criado à imagem e semelhança do homem. É que nós nos lembramos sempre que temos espírito e que por isso a política não pode ficar restrita ao corpo do cidadão. Cuida do espírito, reforma o homem e tudo se reforma. E o Evangelho e o Apocalipse têm a cura como a árvore da vida, com seus frutos e suas folhas, para as dores das nações. Se os governos humanos, eu já disse, resolvessem todos os problemas humanos e sociais, os povos ainda permaneceriam frustrados, porque há outras carências que estão na intimidade do espírito dessa gente toda. Nós temos espírito. No dia que a política humana juntasse à política divina, nós teremos o paraíso na terra. Mas o problema é que muita gente, ao ver falarmos em política de Deus, em Deus, muita gente ainda está obumbrada por séculos de fanatismo e de guerras e de lutas e de perseguições e de torturas e tantas outras coisas mais que sombrearam o horizonte das crenças. Mas chegou a hora de clarear tudo isso. E as coisas que parecem hoje utópicas nesse campo, amanhã serão comuns. Que o progresso, no passado, chamou-se utopia. Tanta gente que imaginou tanta coisa, vislumbrou tanta coisa e sofreu e foi perseguida, hoje vê os seus sonhos realizados. E o nosso é esse. Porque Jesus repete a toda hora no Apocalipse: eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as obras de cada um. Então, não temamos os flagelos, nem os selos, nem as trombetas. Temamos sim para corrigir os erros que carregamos dentro de nós mesmos, porque estes sim são os nossos verdadeiros inimigos. O Apocalipse não. Ele é a carta de um amigo que quer nos libertar do sofrimento. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Me diga uma coisa, vocês gostaram? Deus está presente! Para sempre!